é preciso que urgentemente a senhora instale aqui um ponto de ônibus coberto. Eu ouvi agora há pouco essas pessoas e falaram sobre essa situação. Foi no ar. Não tem cabimento isso. Tem que melhorar a situação aqui, né? Os pessoal tudo debaixo do chão. Não tem cabimento nenhum. Isso. Chato mesmo. Horrível. Nome e sobrenome? Rosário Machado Xavier. Obrigado, Rosário. Deixa eu falar com esse senhor aqui, amigo, para a Rádio Sociedade da Bahia. Nós estamos ouvindo as pessoas aqui, porque muita chuva caindo aqui em Lauro de Freitas. O senhor está de passagem, vai pegar ônibus. Aqui sem a cobertura, como é que fica a situação, na sua opinião? Ruim. Péssima, né? Não tem como a gente dizer que está bem, né? A chuva tem que vir, né? Mas tem que ter isso para ventil, né? Para a gente se manter, né? Mas, infelizmente, é normal no país, né? Não é só na Bahia, não, né? Seu nome e seu sobrenome? Copertino Caetano. Obrigado. Deixa eu falar com essas meninas aqui, tudo bem? Bom dia. Estamos justamente perguntando para vocês sobre a necessidade de ter uma cobertura aqui, um ponto coberto. Como é que fica essa situação? Por exemplo, se o toró cair agora, você vai molhada pro trabalho? Tem que ir, né? A gente tem que ir pro trabalho de qualquer jeito. Ou tem uma sombrinha, ou a gente fica todo molhado, porque não tem cobertura nem no sol, nem na chuva. Aí fica dessa forma mesmo. Aproveita a audiência da Rádio Sociedade e faz um pedido aqui às autoridades, à prefeitura aqui de Lauro de Freitas. É, a gente precisa de uma cobertura aqui, né? Porque a gente fica o tempo todo na chuva ou no sol quente. E também tem a questão dos ônibus que vem lotado, né? Que às vezes não dá nem pra gente subir. Então a gente queria uma providência, né, sobre isso. Seu nome e seu sobrenome? Cristina Souza. Obrigado, Cristina, pela sua participação. Deixa eu falar aqui com essa amiga. Ô, amiga, bom dia para a Rádio Sociedade da Bahia. Em relação aqui à falta de ponto de ônibus coberto nessa situação de chuva, de inverno, como é que fica a situação para o morador de Lauro de Freitas? Aqui é precário, viu? Não vou mentir. Nossa, tudo aqui tá precário. Nos ajude, autoridades, né? Porque aí, aqui a gente tem que ficar na chuva. Sai cedo, né? Hoje eu subo mais cedo e hoje eu tive que vir uma hora dessa porque a chuva não deixou. Qual o seu nome? Kátia. Aí você tá toda produzida, toda trabalhada, vai dessa alegria pra trabalhar, mas se cair o toró, ai, vai toda molhada. Sim, toda molhada. Aproveita a audiência e faz o pedido à prefeita Débora Regis. É, sim, nossa prefeita. A gente elegeu a senhora e a gente quer, né, uma solução. Nos ajude com ponto coberto, né? E merecemos. A gente deixa aqui o microfone aberto para que a prefeita Débora Regis possa falar acerca dessa situação. O Pega Visão vem justamente para dar voz e vez ao povo. Nós não temos lado político, aliás, nós temos um lado que é o lado da verdade. A gente recebe a denúncia, vem no local apurar o fato, expor a verdade. A nossa produção já está entrando em contato com a prefeita Débora Regis e queremos te ouvir, prefeita, porque o povo está tomando chuva aqui na praça. Queremos saber quando o ponto coberto será instalado. E aqui eu quero falar com os servidores municipais aqui de Lauro de Freitas, que estão reunidos onde acontecerá uma assembleia, são os servidores da educação. Aqui está comigo o Valdir, que é o presidente do sindicato da categoria. Vamos mais para cá. Eu quero saber, Valdir, como é que está a situação aqui da educação no município de Lauro de Freitas? Ó, nós estamos vivendo desde janeiro uma luta de resistência pelo direito à educação, pela melhoria das condições de trabalho dos trabalhadores da educação e também pela campanha salarial, que até a presente data a prefeita não sentou para negociar a data base da categoria, que é em abril. Desde 1º de abril, a categoria não tem nenhuma solução da campanha salarial. Salvador entrou em greve. E se a prefeita não sentar com a categoria, Lauro de Freitas também vai entrar em greve nos próximos dias. Estamos falando com o Valdir, que é presidente das PROF, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de Lauro de Freitas. Em relação ao ajuste salarial, o que é que vocês pedem e o que a prefeitura oferece? A prefeitura, o governo federal lançou a portaria que atualiza o piso em 6,27%. O piso é atualizado em 1º de janeiro. Até a presente data, não há sinalização do governo na atualização do piso dos profissionais do magistério, a não ser para os temporários que ela fez agora, ontem. Mas na mesa de negociação, para todos os demais profissionais efetivos e outros professores, não tem sinalização dessa atualização do piso salarial nacional. E nessa assembleia será discutido o que especificamente? A prefeitura foi informada, foi convocada para negociar? Desde o início do ano, nós já fizemos protocolos, ofícios à prefeitura solicitando reunião. O sindicato quer diálogo, mas a prefeitura ainda não abriu esse diálogo. Além do mais, além de não abrir diálogo, a prefeitura optou por atacar os servidores. Atacar os servidores, isso é muito grave, Valdir. Atacar os servidores em que sentido? Com a desculpa de enxugar folha em uma prefeitura riquíssima, que a receita é de 1 bilhão, é uma das prefeituras que são caracterizadas como prefeitura de bilhões. Lauro de Freitas tem uma receita de 1 bilhão e 100 mil reais. A prefeitura, com a desculpa de enxugar folha, atacou os servidores, tirando direito de regime de trabalho, que é um regime de trabalho de 40 horas com dedicação exclusiva, tirando o direito de readaptação. Um professor que adoece na sala de aula tem o direito, pelo regime jurídico único, a readaptação, está mandando para o INSS, além de vários outros cortes de salários, que nós estamos, ontem vivenciamos uma servidora, uma professora, que não teve o desconto da consignação do AP Vida, foi levar o filho, que estava com o joelho inchado, para o AP Vida. Chegou lá, teve a notícia de que o plano estava cancelado porque a prefeitura não fez o desconto da consignação dela. Ela está revoltada porque o filho não teve atendimento no AP Vida ontem e não tem outra saída a não ser processar a prefeitura e também o AP Vida pelo não atendimento. Deixa eu falar com essa servidora aqui. Qual é o seu nome? Rosilda Leal. Rosilda, qual a sua função aqui no município? Eu sou professora da rede municipal. Há quanto tempo? Há mais de 20 anos. E como é que está a sua situação enquanto funcionária da Prefeitura de Lauro de Freitas? Eu sou uma funcionária que eu tenho dedicação exclusiva e de forma arbitrária foi tirado esse regime de forma arbitrária, em que não foi nem avisado, se baixou um decreto e tirou o regime. A Secretaria de Educação já foi acionada, vocês têm acesso à Secretaria de Educação? Nós não temos acesso através do sindicato. Somos todos sindicalizados e toda essa busca para resolver, solucionar esses problemas é através do sindicato e não estamos obtendo um resultado positivo. Quem é a secretária ou secretário de Educação aqui do município? Tamires. Então deixamos aqui a palavra para a Tamires. Deixamos o microfone aberto para que a secretária Tamires Andrade, secretária de Educação de Lauro de Freitas, possa falar aqui com esses servidores, com esses professores que começam a se reunir aqui para uma assembleia que começará às 8 horas. São 7 horas e 39 minutos aqui na capital baiana. Esse é o Pega a Visão. Você pode também nos acompanhar através do YouTube da Rádio Sociedade. Acesse aí Rádio Sociedade da Bahia. Você tem voz e vez. E outra situação que nós queremos saber se houve avanços aqui no município, além da educação, é a situação da saúde, porque a saúde é direito constitucional de todo brasileiro, Adelson Carvalho. Dona Benta, ela esteve aqui nessa praça no ano passado, nesse mesmo local, e falou que ficou durante um ano tentando uma consulta ginecológica e não conseguiu. Teve que ir até Salvador, onde ela foi atendida. Vamos acompanhar. No momento, a saúde está um cálculo para todo mundo. E depois de você pegar, marcar um exame na regulação, e eles pegam esse papel, guardam esses papel, ninguém sabe aonde, a gente fica guardando em casa. Quando chamar aquele exame, muitos já morreram, acabou. Então, a nossa preocupação hoje, que muita gente é essa. Eu já fiz vários exames na Irmã Dulce, lá no Santo Antônio, Hospital da Mulher, eu já fui para lá. Essa é a situação. Queremos saber se houve avanço. Deixa eu falar aqui com algumas pessoas. Um amigo, tudo bem? Qual o seu nome? Normando Antônio Santos, apelidado por tio. Mora aqui em Lauro de Freitas? Fundador daqui do Lago de Tinga. E como é que está a situação da saúde aqui no município? Meu garoto, no momento, a gente tem que reivindicar a verdade. É um negócio verídico que vem aqui, é uma raiz. Velha, velha, velha mesmo. Desde os primeiros prefeitos, que hoje é um barões, entendeu? Tá esquecido daqui de Tinga. Então, nós não podemos também cobrar de quem chegou agora. A minha tendência, aqui em Tinga, é sair um prefeito de intinguense. Porque eu sou intinguense, minha espera é intinguense. Então, a gente também não pode cobrar tanto da prefeita tá chegando agora. E quem passou, deixou o resto mortais. Ela que vai levantar o resto mortais. E como era? Meu garoto, quando era antigamente, era péssimo. Eu sei contar. Eu sou um dos antigos aqui, tenho reivindicações, sou fundador aqui de festa, disse isso. Então também a gente agora também não pode pressionar tanto a pobre da prefeita. A menina é nova, vamos deixar um pouco, vamos dar uma chance. E quem fez o rumo atrás? Quem roubou atrás? Roubou o aeroporto, porque o aeroporto era de lá, de Feita, de Tinga. É de Salvador hoje, e outras. Eu tenho muitas coisas para falar. Então, no momento é isso aí. Agora, o que eu reivindico para vocês com mais prioridade, esse ponto de ônibus aqui, isso aqui chama-se um cemitério. Daqui a pouco nós vamos falar dessa situação do ponto de ônibus, nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, mas fique aí sintonizado na TV Sociedade da Bahia. Esse é o Pega Visão que voltou. Com nova roupagem, mas com a mesma coragem de sempre. Isso aí na sua cidade, no seu bairro, algum caso que você gostaria de mostrar, entre em contato conosco agora. Então, pega a visão e até daqui a pouco. Pega a visão. Isso. Já tem aqui uma série de pedidos, hein? Cachoeira tá batendo recorde. Povo de Cachoeira querendo pega a visão lá. Lá em Cachoeira. Mande pra gente aí sugestão. É sobre o Pega a Visão na sua cidade, 7h41. Urgente. De segunda a sexta, às 8 da manhã, você fica bem informado no Balanço Geral. As principais notícias da Bahia, do Brasil e do mundo. Entrevistas, trânsito e, claro, a participação do ouvinte Sociedade. Balanço Geral, a voz do povo no rádio. De segunda a sexta, às 8 da manhã. Sociedade, há 100 anos, contando e fazendo história. Você paga conta de energia elétrica? É, conta de luz? Todo mês a gente precisa pagar, né? E todo mês a gente se assusta com o valor. Mas sabia que agora você tá tendo a oportunidade de economizar na sua conta de luz até 20% todo mês? Exatamente. É o programa Minha Conta Barata que tá ajudando você que paga a conta de luz a economizar todo mês. Esse programa é gratuito. Para você se inscrever, basta ligar 0800 591 7299. Liga agora, 0800 591 7299. Se você paga a conta de luz cara, você consegue um desconto sem precisar instalar nada, sem precisar pagar por esse serviço. Gente, a inscrição é gratuita, não perde tempo não. Desconto de até 20% na sua conta de energia elétrica todo mês, hein? Aproveita, ligue 0800 591 7299. Liga agora, 0800 591 7299. Programa Minha Conta Barata. Sintomas de visão nebulosa, visão dupla, dificuldade para ler ou sensibilidade à luz, você pode estar desenvolvendo catarata. Participe do mutirão da Alclean Hospital de Olhos e faça sua avaliação de catarata pelo SUS, marcando sua cirurgia de imediato. Os documentos necessários são RG original, CPF, cartão do SUS. Estamos atendendo no Largo da Lapinha, na Liberdade. As marcações podem ser pelo telefone 7138777889 ou pelo WhatsApp 7121077888. Diretor técnico, Dr. Roberto da Silva Muniz, CRM 9169. É com a força da nossa gente e a força do nosso trabalho que Simões Filho está se transformando. Já ganhamos mais educação com as novas unidades de ensino inauguradas e muito mais infraestrutura com as obras de macrodrenagem em toda a cidade. 100 dias mostrando a força do trabalho. E isso é só o começo. Juntos, vamos trazer um novo ciclo de desenvolvimento para o nosso município. Prefeitura de Simões Filho, uma aliança pela nossa gente. Mãe, oh mãe, minha mãe é Mãinha, cadê você? Que foi, filha? Você está precisando de férias. Promoção Amor de Mãe Shopping Piedade. Até 24 de maio, com R$250 em compras, ganhe uma bolsa estampada e concorra a um cruzeiro. Um cruzeiro? Caprichou, hein, Piedade? Tum, tum, tum. Shopping Piedade. Brinde sujeito ao estoque. Consulte a premiação e lojas participantes nos regulamentos e no site. Promoções autorizadas pela SPA. Piedade. Agora na Bahia, 7h45. Urgente. Adelson 7h45, ouvinte Sociedade. Calil chegando, tem Opa. Informação, bom tem dia. Coisa boa aí, Calil, bom tem dia. Coisa boa, tem coisa ótima, bom dia pra você, Adelson Carvalho, bom dia pro amigo ouvinte aqui do Sociedade Urgente. Eu tô vindo aqui pra dar esse recado importante pra você. Olha só, você sabia que a catarata é uma doença que prejudica seus olhos, deixando a visão nebulosa, gerando dificuldades para ler, dirigir e até mesmo andar na rua? Participe do mutirão da Alclin Hospital de Olhos para avaliação de catarata pelo SUS e com a marcação imediata de sua cirurgia. Eles atendem no Largo da Lapinha, na Liberdade. Atenção para os documentos, hein? Carteira de identidade original, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência. As marcações podem ser feitas pelo telefone 71-2107-7889 ou através do WhatsApp 71-2107-7888. Não perca mais tempo, aproveite essa oportunidade, é pelo SUS. Adelson. Valeu, meu nobre Calil. À noite o nosso encontro lá no Cidade com Alerta certeza, Bahia, hein? 6 da tarde. Isso. No Cidade Alerta Bahia, com muita informação. Conto sempre com você. Lá Líder. Na grife do jornalismo baiano, diferente dos iguais. Quem chega agora? Foi que houve com o Gigante ontem? Gigante não perde, Gigante Adelson, tropeça. Adelson Carvalho, ontem nós vimos de verdade o que é uma Copa Libertadores de América. Você não pode vacilar. O maior jogo da Copa até agora. Exatamente. O maior jogo. Pode vacilar. Primeiro tempo do Bahia foi muito bom. Um jogo lá e cá. O Bahia teve a oportunidade de matar o jogo no primeiro tempo. No segundo tempo, logo com 2 minutos, abriu o placar. Numa bela jogada do Caio Alexandre, que terminou na conclusão do gol do Jean Lucas. O Bahia tomou um gol de empate num vacilo do sistema defensivo, numa bola aérea, que é um problema ainda muito sério do Bahia. Mas sentiu o empate. E sentiu. E depois começou a ficar nervoso em campo, sem necessidade nenhuma. Poderia ter controlado o jogo, poderia ter matado o jogo, virado a partida. Tomou a virada, aí a vaca foi pro brejo, tomou o terceiro gol em 2 contra-ataques mortais. E aí, quando eu digo contra-ataques mortais, é pra dizer pra você, isso é Copa Libertadores. E ali foi um jogo de gigantes, né? Foi, jogo grande. O Nacional, apesar deste ano não tá numa fase boa. Mas no país dele? É um clube, é um time que... Copeiro. É copeiro, tem 3 títulos. Ah, e aí? De Copa Libertadores de América. Quantos times brasileiros têm 3 Copas da Libertadores? Pra Bahia que não tem nenhum. Pois é. Não é verdade? Então, um resultado que eu considero um resultado normal de Copa Libertadores. Não despreze esse adversário, não, viu? O fato de o clube estar ali na última colocação não quer dizer que é um time que vai ser facilmente batido, ledo engano. Mas foi esse a maior mesmo, partida até agora da Libertadores. Esse mesmo time veio aqui no Brasil enfrentar o Internacional, já tinha tomado 1-0 do Bahia, meteu 3 do Internacional, só que o Internacional teve força para reagir e conseguir empatar. Foi. Dentro do Beira-Rio, tava 3-0 no Boa. Boa lembrança. E depois empatou. Bom. Esse time não é brincadeira não, gente. Forte candidato ao título, né? Também. Do jeito que ele vai, forte candidato. Ô, Rogério, cadê você? Pega a visão. Voltando aí, Lauro de Freitas me chama. Pega a visão. Adelson Carvalho continua aqui no Largo do Caranguejo, Lauro de Freitas, Bahia. Vocês que estão nos acompanhando pela TV Sociedade. Vamos lá. O ônibus. Debaixo de chuva, muita chuva. Aí você pergunta, Rogério, mas em Lauro de Freitas, nessa região, não tem ponto de ônibus? O rapaz aqui parou o carro aqui na via para falar. Diga, amigo. Isso aqui é uma infraestrutura nenhum, ninguém nunca teve e nunca vai ter. Precisamos muito é de apoio onde a gente não. Cadê vocês aí agora, político? Cadê vocês? Olha só isso aqui, como tá isso aqui, ó. Uma falta de vergonha aí. Cadê vocês aí agora? Bota a cara. Ninguém bota, irmão, ninguém bota. Ninguém bota. Aí viu, a gente que sofre sobre isso aí, ó. Cadê a infraestrutura que tem nisso aqui? Nenhuma. Siga ali, amigo, já engarrafou o trânsito aqui, mas os motoristas também precisam ter paciência, porque nós viemos justamente da voz e vez para que a população possa falar. Atenção, prefeita Débora Regis, essa é a situação aqui do município de Lauro de Freitas. Tio Normando, volta a falar conosco sobre essa questão do ponto de ônibus, tio. Olha, eu acho um esquema antigo, não foi a prefeita agora, isso foi antes da prefeita. Então é um lugar realmente aqui que, por incrível que pareça, não surgiu uma morte ainda, que Deus é grande, é maravilhoso, Adelso, é maravilhoso. Mas eu peço, pelo amor de Deus, pela comunidade, retire esse ponto de ônibus daqui, se passar dois carros aqui, um imprensa, outro aqui, é um ponto que pega mais idosos. Então é um negócio que está na fisionomia. Tá na presença da população aqui. Cadê os vereadores? Eu não cobro da... Sim, cadê os vereadores de Lauro de Freitas? Cadê os vereadores de Lauro de Freitas? Eu não cobro da prefeita, não. A prefeita chegou agora. O que meu sonho, inclusive, eu sou filho de Tinga, era sair um prefeito de Tinga. Então deixa o pobre da prefeita trabalhar. Ela encontrou esse rabudo. Me lembro de Adelso agora. Encontrou essa peste. Maldita onça aqui. Então ela não tem ocupação nisso. Cadê os vereadores? O senhor trabalha na prefeitura? Nunca trabalhei e não trabalho para não desempregar os pobres que vêm chegando agora. Eu sou assalariado, fui petroquímico realmente, mas ganho salário mínimo, mas me contento com o que eu tenho, não tenho ganância. Fui dono de colégio aqui, fui participante de muitas coisas aqui. Então hoje eu me torno quase no terceiro lugar dos idosos daqui do Largo do Caranguejo. Então eu represento essa galera aqui. Eu, por mim, a minha atitude realmente, minha gente... Eu não tenho problema de nada, não tenho nem ranço com ninguém. Mas deixa a prefeita chegar. Deixa a prefeita chegar, chegou agora. Então quem roubou não está presente. Então... Roubou. Esse aeroporto era de Tinga, era de Lauro de Freitas. Quem roubou, ninguém fala. Hoje é de Salvador, então ganharam dinheiro com isso aí. Aí tem umas pessoas ali que estão emitindo vaias, estão vaiando, não sei o motivo. Deixa eu me aproximar aqui, Adelso Carvalho. Muita chuva, vocês estão acompanhando aí na nossa TV. Eu quero saber aqui o motivo da vaia. Respeite a educação, pegue a visão. Respeite a educação, pegue a visão. Respeite a educação, pegue a visão. É o grito. Pegue a visão, respeite a educação. Qual o seu nome, amigo? Irundi. Por que a prefeitura deve pegar a visão e respeitar a educação? A educação aqui do município está sendo desrespeitada? Está. Desde quando até agora, né, a nossa data base é abril, nós estamos em maio e até agora a prefeita não sentou para conversar com essa categoria. Explica aí, data base para quê? Data base é a data anual onde o reajuste do piso, a atualização do piso, é feita todo ano. Nem no mês de abril precisa atualizar o piso do magistério. Isso é uma lei federal. Todo ano o MEC emite, através de portaria, o percentual que deve ser atualizado o piso. Quanto ganha um professor aqui no município de Lauro de Freitas? O piso é nacional, em toda a cidade desse país. Ó, vocês estão pedindo o pagamento do piso. O piso ainda não está sendo pago, não é isso? Atualmente, quanto está ganhando um professor aqui? Para 40 horas, o regime de 40 horas, o piso é de R$ 4.800. Esse ano, o percentual é de 6... É isso. Eu quero aqui ser bem claro. Gente, estamos aqui justamente para trazer clareza. Eu quero perguntar a Valdir. Valdir, vocês estão fazendo o pedido aqui do pagamento do piso. O piso é o valor mínimo, 400 e fração que vocês citaram. Se vocês não ganharam piso, então significa que estão ganhando menos, é isso? Eu quero saber claramente quanto ganha hoje um professor no município de Lauro de Freitas. Hoje está ganhando 4.500. O piso hoje é de 4.867. A prefeita está na ilegalidade porque não aplica a lei federal 11.738, que atualizou o piso em 1º de janeiro. Então, se tem rapidez para aplicar a lei de responsabilidade fiscal, por que não tem rapidez para aplicar a lei do piso, que é federal também, a 11.738, que já atualizou desde 1º de janeiro? Além de atualizar e ela tem que pagar agora, ela tem que pagar o retroativo a 1º de janeiro. Então está acumulando aí um passivo do piso salarial desde 1º de janeiro. Aí vem com a conversa de calamidade financeira, que não vai ter dinheiro para pagar. Como é que não tem dinheiro? Nós já provamos, sindicato, conselho, já provamos que há recurso em caixa. Hoje deve ter 400 milhões em caixa da prefeitura numa cidade que é bilionária. Prefeita Débora Regis, eu aproveito a audiência aqui da Rádio Sociedade da Bahia, do Pega Visão, e faço uma proposta, que a senhora possa receber a nossa equipe, eu quero te ouvir, para que a senhora possa falar sobre essa situação, prefeita. Porque os servidores estão gritando aqui, Pega Visão, respeita a educação. Eu estive aqui no Pega Visão, ouvi a senhora disse que iria mudar essa situação do município de Lauro de Freitas, que estava um caos, na sua palavra. A cidade até então era administrada pela prefeita Moema Gramacho. E eu vim agora ao município para saber se houve avanços. Por isso nós queremos ouvir, porque já ouvimos um lado da parte. E o Pega Visão é justamente para ouvir os dois lados, quem denuncia e o denunciado, porque nós queremos apurar o fato e expor a verdade. Tem esse senhor que quer falar conosco, qual é o seu nome? Márcio Loureiro, atualmente eu respondo aqui no município pela fiscalização da merenda escolar, né? E eu quero destacar que nessa atual gestão, o governo tem feito de tudo para que a fiscalização não aconteça nas escolas. O trabalho de fiscal da merenda, do Conselho de Alimentação Escolar, é um trabalho voluntário e, por lei federal, é obrigação do município garantir a estrutura para que o conselho possa funcionar e possa fiscalizar, para garantir que a merenda seja de qualidade e seja em quantidade suficiente para atender as necessidades nutricionais dos estudantes. O que está acontecendo agora é que a secretaria sucateou o conselho, não concede transporte, não dá nenhum tipo de estrutura para que a gente exerça esse papel. E eu quero destacar também que a gente já recebeu informações de escolas onde estudantes ficaram sem a merenda. A gente já recebeu também informações de que estudantes que têm laudo, que tem que ter uma alimentação específica, esses estudantes não estão sendo atendidos. Nós denunciamos isso ao Ministério Público. O Ministério Público já notificou a Prefeitura, deu um prazo de 20 dias para a Prefeitura apresentar explicações. Então, assim, a Prefeitura não quer que fiscalize. Por que que não quer que fiscalize? É a pergunta que a gente deixa aqui, por isso o microfone está aberto para que a prefeita Débora Regis e também a sua assessoria e secretariado possam falar sobre essa situação. Eu quero saber aqui de Jones, de devolver para Adelson, nosso produtor aqui, entrou em contato com a prefeitura, já temos alguma resposta, alguém topou falar, João? Fale com a gente aqui. Ninguém aceitou falar conosco, ninguém atendeu a ligação, ninguém respondeu no, nas redes sociais, nada do gênero, ninguém conseguiu falar com a gente. Então, pegue a visão, respeite a educação. Estamos aqui no Largo do Caranguejo. É o Pega Visão, é o retorno, é a volta. Com muita coragem, muita força, dando voz e vez à nossa população. Se aí na sua cidade, no seu bairro, há algum caso que você gostaria de mostrar, entre em contato comigo agora, porque eu vou investigar o caso, expor a verdade. Então, prefeita Débora Regis, Pega Visão. E eu continuo aqui no município investigando essas denúncias. Até já. Pega a visão. Valeu, tá então, Lauro de Freitas. Agora vou acionar Marcelo Gama, tá chegando aí com Vita Vigor 3.0. Bem melhor do que tanta confusão que tá acontecendo agora lá em Lauro de Freitas. Inclusive o público de Lauro de Freitas prestigia e muito, né? O Vita Vigor e Marcelo Gama, muitos casais de Lauro de Freitas são felizes hoje e atribuem essa felicidade ao Vita Vigor 3.0. É verdade, verdade, meu amigo Adelson. Bom dia mais uma vez a você, bom dia aos amigos do Vim Sociedade Urgente. Muitos casais estão realmente em Lauro de Freitas usando o Vita Vigor, não só em Lauro de Freitas, né, meu amigo Adelson? Hoje o Vita Vigor é consagrado, não é à toa que você apelidou e pegou. Muitos casais até ligam aqui para a nossa central, Adelso, e não pedem o Vita Vigor. Eles ligam e eu quero o queridinho dos casais. Foi o Adelso que batizou o Vita Vigor como o queridinho dos casais, porque, gente, se você quer mudar o teu relacionamento, trazer mais energia, mais alegria, mais disposição, aquela coisa de dormir de conchinha, como o Calil costuma dizer, se você quer ter aí uma cumplicidade intensa, gente, VitaVigor. VitaVigor é um produto totalmente natural que aumenta em até 5 vezes mais a tua libido, tanto do homem quanto da mulher. Gente, quando você tem os hormônios e no seu estágio ideal, né, no nível ideal, isso gera uma tremenda vontade de fazer amor. E não importa a idade não, tá? Eu tenho um ouvinte chique, eu sempre digo, Adelson, que hoje está com quase 70 anos, foi um dos primeiros ouvintes a encomendar o VitaVigor, e toda vez que ele liga fazendo pedido, ele diz: Marcelo, esse estimulante sexual me deixa de um jeito que eu não imaginava ser possível ficar novamente, porque a idade vem chegando, a vida vai passando, e quando você vê, o sexo, que é tão importante, fica em segundo, até mesmo em terceiro plano, né? Pois o VitaVigor coloca o sexo no lugar devido, como uma prioridade no relacionamento. Então, gente, mais 40 ligações e eu consigo entregar hoje ainda, tá? 0800 016 1111, 0800 016 1111, desconto de 75, Adelson diz que é o desconto de preço de custo e é 75% de desconto. E ainda tem facilidade, não precisa pagar à vista não, frete gratuito e leva o spray de presente. 0800 016 1111, 0800 016 1111, 0800 016 1111. Adelson, valeu, pronto, finalizamos por hoje o nosso Sociedade Urgente, lembrando que Pega a Visão continua aí em Lauro de Freitas, tá? Daqui a pouquinho retorna já dentro do Balanço Geral com Ismetac e Calil. Nosso próximo encontro é lá no Cidade Alerta Bahia, na Record Bahia, a grife do jornalismo baiano, Cidade Alerta, diferente dos iguais. Amanhã cedinho, prepara aí, viu? É a sexta-feira, Dia Internacional da Esbórnia. E tem uma turma que diz que mesmo sexta-feira, se tiver com chuva, vai ter esbórnia também. A esbórnia vai ser molhada. Amanhã, a esbórnia vai ser molhada. E ao longo do dia, nas minhas redes sociais e também nas redes sociais da Rádio Sociedade da Bahia. Fui. Coração. Jornada Esportiva Sociedade é emoção. Te contei não, tá na Sociedade, mano. Passando aqui para convidar a todos a acompanhar Brasileirão. E Bahia e Vitória voltam a jogar a competição depois da Sul-Americana e Libertadores. Neste sábado, a partir das 5:30 PM, tem Vitória e Vasco no Pacadão. Eu estarei ao lado de Marcelo Góes, Caio Leone, Brenner Menezes e Juan Souza. E na sequência tem Flamengo e Bahia, com Fabrício Cunha, Manuel Messias, Cássio Cardoso. Lembrem-se, Vitória e Vasco, sábado 10 de maio, a partir das 5:30 PM, e depois Flamengo e Bahia em jornada dupla, no AM 740, no FM 102,5, no aplicativo Sociedade Play e no canal oficial no YouTube. Oferecimento, loja online Pitu, acesse loja.pitu.com.br e peça a sua resenha. O que é mais rapidez para você? Para o Kivid é poder agendar consultas e exames direto pelo app, sem esperar atendente no telefone ou meses para achar uma vaga. Conheça o Kivid em passaportedesaúde.com.br. Ligue ou mande um zap para 71-3345-8210. 3345-8210. E agilize. Kivid, seu passaporte de saúde. Para a Flu apresenta Doutor Carro Responde. Recentemente comprei um carro elétrico e gostaria de saber se ainda preciso cuidar da troca de fluido do radiador. Ótima pergunta, precisa sim, porque carro elétrico tem sistema de controle de temperatura das baterias e você tem que seguir a orientação do manual e fazer a troca. E a minha dica é para você ir de Paraflu Elétrico, produzido especialmente para veículos 100% elétricos. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Vocês pediram e a magia da Disney está de volta. Prepare-se para se divertir com Frozen, Moana, Aladdin, Bela e a Fera, Toy Story, Rei Leão, a Turma do Mickey e mais as atrações do circo nos dias 8, 9, 10 e 11 de maio na Avenida Paralela. Não fique de fora. Criança, apenas R$10 nos setores prata e bronze. Adquira já seu ingresso antecipado no circocroner.com.br e viva sua própria experiência Croner. Donald! Margarida! Aqui! Urgente. Oferecimento ao Clean Hospital de Olhos. Mais de 35 anos cuidando de sua visão. Imagine por um momento uma viagem no tempo, onde cada segundo nos leva a um novo capítulo, uma nova história para contar. Desde os momentos épicos do futebol até os acontecimentos que marcaram a política e a cultura, a Rádio Sociedade tem sido a trilha sonora da vida de muitos. Uma voz que ecoa há décadas, imortalizando momentos únicos e especiais. É a rádio que nos conecta ao passado, ao presente e ao futuro. Sintonize e embarque conosco. Rádio Sociedade. Há 101 anos contando e fazendo a história da Bahia. ZYC 357, FM 102,5 MHz. ZYH 446, AM 740 kHz. Rádio Sociedade da Bahia, a primeira da Bahia, no coração do baiano. 8:06. Balanço Geral, a voz do povo no rádio. Informação, prestação de serviço e opinião. Balanço Geral, com Jéssica Smetak e João Calil. Começou o nosso Balanço Geral, graças a Deus, mais um Jornal do Ar. Bom dia para todo mundo que tá aqui sintonizado na 102.5 Rádio Sociedade da Bahia, a maior da Bahia, a mais respeitada da Bahia. Que bom ter você conosco. Como é que tá o seu caminho pro trabalho? Você, motorista de aplicativo, meu irmão, um abraço para você que sempre liga a sua rádio, que circula pela cidade inteira ouvindo a nossa Rádio Sociedade. Você que tá trabalhando nas portarias aí, ouvindo a nossa Rádio Sociedade também. Bom dia, quero a participação de vocês. O que é que tá acontecendo aí no bairro que você vive, no local que você trabalha? Você que tá pelo trânsito, como é que tá essa chuva? Quinta-feira de chuva pesada, viu? Ontem a chuva deu uma trégua na nossa cidade, mas tem bairros já com acumulado das últimas 6 horas que levanta uma preocupação. E a cidade já amanheceu com pontos de alagamento. Deixa eu trazer já informações dos acumulados das últimas 24 horas. Salvador, falando de Bahia, foi a cidade que mais teve volume de água, 60 milímetros na Bahia. Seguida de Santa Cruz, Cabralha, com 52, São Félix, no Recôncavo Baiano, com 48, Camamu, 47, Itamaraju, 25 milímetros, depois Lauro de Freitas, Taperoá, Paulo Afonso, Ilhéus. Ilhéus quase não tá chovendo. Tinha até um ouvinte ontem perguntando sobre a situação de Ilhéus. Ah, aproveitar e mandar um abraço pra Sóstenes Macedo, tá fazendo 49 anos hoje. Sóstenes, parabéns. Mandei pra ele uma mensagem, um abraço. Ô, Calil, já sentou. Calil, beijo, bom dia. Tudo bem? Tudo em paz, irmão. Um abraço, Sóstenes Macedo, Deus abençoe, muitos anos de vida. É, saúde. Vai comemorar o dia trabalhando, né? Com a chuva arretada na cidade, não vai ter uma tréguazinha pra almoçar com a família nem nada, mas é isso aí, depois no fim de semana você aproveita. Verdade. Eu sei que você não abre mão de desempenhar sua função, né? A gente sabe disso, da devoção que é. Tomara que abra o sol. A gente tá nessa expectativa. A gente já fez o recorte de Bahia, falando de Salvador, nas últimas 6 horas. Pituba foi a localidade com mais chuva, 32 milímetros, seguida de Chapada do Rio Vermelho, com 28. Nordeste de Amaralina, também com 28. Federação, 26. Campinas de Brotas, 26. Aí vem Brotas, Novo Horizonte, Saboeiro, Estiepe. Enfim, ainda é um momento de preocupação porque a terra está encharcada. Isso aumenta a possibilidade de desprendimento de terra, árvores caírem porque a terra molhada não suporta as raízes pesadas. Quero sua participação, quero seu áudio. Nossa participação já está aberta. Cadê nosso WhatsApp, Ramonzinho, por favor? WhatsApp Sociedade 719-9656-1025. Entre os nossos destaques do dia, a justiça declara ilegal a greve dos professores daqui de Salvador. que é que vai acontecer a partir de agora, você vai saber aqui no seu Balanço Geral. Uma máfia vendendo atestados a partir de R$30 foi descoberta, usando o nome de UPAs para vender atestado e lucrando em cima disso. Vou contar de onde é essa máfia ainda hoje aqui também. Teve o caso do monitor que tentou levar celular para o Conjunto Penal de Salvador. Ele foi preso. Sabe a justificativa dele, Calil? Qual? Eu estava sendo ameaçado. Me obrigaram a mandar. E por que não procurou as autoridades? Porque não denunciou, não é não? Será que estava recebendo para entrar com esse material dentro do presídio? Igual o agente penal, foi aquilo que você falou. Ontem trouxemos informação do agente penal. Que não é um agente penal, hein? É um monitor. É um monitor de ressocialização. Ressocializando o que eu não sei. É. Mas é um monitor de ressocialização terceirizado. Igual o caso do agente penal, que a corrupção tava lá nele. Dentro dele. Ele pegou uma pessoa para fazer a prova ele por não era ele. Agente penal também e não. Isso abre. Ele era candidato. Candidato, isso. É. O caso exatamente. Do que estava querendo. Então, ele passando num concurso desse, através de corrupção, imagine o que não estaria fazendo lá dentro. O cara queria ser agente penal, pô. E agora vem esse monitor pra cometer uma barbaridade dessa. E ele lá, tirando tudo de dentro do sapato, uma grande vergonha. E aqueles suspeitos de envolvimento na morte do advogado criminal, eles morreram em confronto com a polícia. A gente trouxe esse caso, acompanhamos como os advogados criminalistas se uniram no sentido de buscar a justiça, cobrar a investigação, dar celeridade ao caso, e agora a própria polícia se encarregou. Porque bandido, quando entra pro crime, sabe, ou vai dar cadeia ou vai dar morte. Não tem outra saída. Ou ele morre em confronto, ou ele morre porque os rivais lá vão pra cima e executam sem nenhuma piedade. E aí já temos ouvinte aqui pedindo Pega a Visão em Camaçari. Ah, hoje é um dia importante, dia de Pega a Visão, Calil. Lá na cidade de Lauro de Freitas, o nosso colega Rogério Alves já está por lá e daqui a pouco a gente vai entrar em contato. Vamos abrir espaço para Rogério Alves direto da cidade de Lauro de Freitas, na região metropolitana. No último dia 1º de abril, prefeitos e prefeitas chegaram a 100 dias de mandato. Estivemos em algumas cidades e hoje é o Pega a Visão, que está lá na cidade de Lauro de Freitas, Isabel. E daqui a pouco você me deixa, me traz a informação, tá? Sobre quando é que a gente pode já acionar o Rogério Alves para falar sobre essa situação lá da cidade. Bom, antes da gente tocar aqui o barco, já tem ouvintes para falar com a gente aqui através do WhatsApp, rapidinho. Você já imaginou pagar menos na sua conta de luz sem precisar instalar nada em casa? Isso mesmo, é real e tem nome. Sabe qual é o nome? Conta Barata. Pois é, essa oportunidade já chegou com o Mercado Livre de Energia. Mais de 45 mil pessoas estão aproveitando para reduzir o valor da fatura de energia e você também pode. A melhor parte qual é? Não é preciso fazer nada de complicado, não há custos extras e você nem vai precisar se preocupar com a instalação de equipamentos. É só fazer um cadastro simples e pronto. Agora, você deve estar se perguntando, mas como é que funciona? Como eu faço para começar a economizar ainda hoje? A resposta é simples. Ligue agora para o 0800-591-7299. 0800-591-7299 e inscreva-se nesse programa que vai fazer você economizar. Lembrando que esse mês a conta está mais cara. Aproveite essa oportunidade única de reduzir a sua conta de energia elétrica de forma fácil, rápida e sem compromisso. Mas atenção, as vagas são limitadas. Não perca tempo, ligue agora para o 0800-591-7299 e comece a economizar com Conta Barata. Lembre-se, quanto antes você ligar, mais rápido sua economia vai começar. Se tem dúvida, quer conversar com um especialista, é só ligar. A ligação é gratuita, não tem custo. Ligue agora no 0800-591-7299. 0800-591-7299 e garanta já o seu desconto na conta de luz. É conta barata mesmo, não é pegadinha. Ligue 0800-591-7299. 0800-591-7299. Reportagem Sociedade, quem tá chamando é ele, Luan Julião, bom dia. Muito para você, Calil, bom dia, Jéssica Smetak, nossos ouvintes do Balanço Geral. Calil, já estou aqui na Sussuarana, mais especificamente no Fórum de Justiça aqui do bairro da Sussuarana, porque daqui a pouquinho vai acontecer a primeira audiência do caso Davi Fiuza. O adolescente desapareceu em 2014, aos 16 anos, no bairro de Vila Verde, em Salvador. E de acordo com os familiares, ele teria sumido após uma abordagem da Petro e da Rondeste. Teria sido levado por esses agentes da segurança pública, amarrado e sumiu, depois disso nunca mais foi visto. Então daqui a pouquinho, a partir das 10 horas, aqui no Fórum da Sussuarana, acontece a primeira audiência e a Rádio Sociedade já está aqui para acompanhar todos os detalhes. Vamos falar com os familiares, com o advogado e entender em que pé está esse caso. É com vocês aí do estúdio. Valeu, obrigado, um abraço. Eu estava lembrando aqui com a Isabel que há 11 anos, Luan, eu estava nesse caso, fui lá no local, no subúrbio, conversei com a família, tivemos uma colega aqui que trabalhou aqui com a gente na Record, que era irmã de Fiuza, e foi um caso que chocou o Brasil todo, que chamou a atenção, né, porque imagens foram feitas, e é um caso que até hoje não há justiça. Então a gente espera que essa justiça comece a ser feita a partir de agora, a partir de hoje. É o que a gente imagina que vai acontecer. Vamos colocar novamente o nosso WhatsApp aí, por favor, Ramon. WhatsApp Sociedade 719-9656-1025. Olha, daqui a pouco vamos falar da condenação de um ex-prefeito, hein? Ex-prefeito baiano foi condenado pela justiça por crime ambiental. É. Lixão a céu aberto. Vamos falar também sobre a prisão de um homem envolvido na morte de um adolescente, segundo suspeito preso pela morte de um adolescente de 16 anos, depois de ser atraído para uma emboscada. Vamos colocar o povo para falar através do WhatsApp. Alô, bom dia. Jessiquinha, pega a visão em Camaçari também, ó, já passou da hora. Pega a visão em Camaçari também, já passou da hora. Falando nisso, obrigado, viu, meu amigo, um abraço pra você. Você que tá aí na sua cidade, na região metropolitana, no interior do estado, você quer pega a visão aí? Você quer os nossos profissionais aí cobrando das autoridades? Você quer colocar sua boca no trombone pra reclamar, pra denunciar, pra gritar? É a oportunidade que você tem. É esse canal que a Rádio Sociedade da Bahia está de volta, né? Que um quadro de grande sucesso está de volta e aí você pode fazer a sua denúncia. É só você mandar a sua mensagem através do nosso WhatsApp, através também do nosso e-mail, para pedir aí o Pega a Visão na sua cidade, seja na região metropolitana, seja nas outras cidades que compõem o interior do estado, dos 417 municípios baianos. Estamos hoje em Lauro de Freitas, daqui a pouco tem Rogério Alves, que mais cedo esteve no programa Sociedade Urgente, já trazendo as primeiras informações, as primeiras reclamações, denúncias da população sobre a situação atual do município de Lauro de Freitas. Prefeita Debinha, que no último dia 1º de abril completou 100 dias de mandato, e agora a gente vai voltar à cidade para cobrar, porque esse é o nosso papel, cobrar da autoridade, com respeito, cobrar da autoridade aquilo que foi prometido em palanque, por exemplo. Então, várias promessas que foram feitas pela prefeitura. Prefeitura que foi entregue, de acordo com a própria gestão atual, sem dinheiro nenhum no caixa, devendo a meio mundo de gente. Anteontem, entrevistamos Luiz Carreira, que é o secretário da Casa Civil de Salvador, e a gente falava sobre naquela época, quando o ex-prefeito Assemi Neto assumiu pela primeira vez o primeiro mandato, como ele recebeu a cidade. E aí eu perguntei para ele, Lauro de Freitas, uma situação aí que a prefeita disse que não tem dinheiro em caixa. Camaçari também reclamando que não tem dinheiro em caixa. Como é que faz para resolver essa situação, não é verdade? São 8h20, eu volto já já aqui com o nosso Balanço Geral. Balanço Geral, volta já. Conexão Sociedade. O nosso encontro diário com o melhor da informação. Uma jornada por temas que movem a nossa sociedade. Saúde, política, comportamento, cultura. Tudo que mexe com a sua rotina ganha vida de forma leve e informativa. Porque aqui o debate é para todos. E claro, a sua participação ao vivo. Compartilhe suas opiniões, denúncias, suas histórias. Conexão Sociedade, segunda a sexta às 10 da manhã. Onde a informação e a leveza se encontram para transformar o seu dia. Sociedade, há 100 anos, contando e fazendo história. Você paga conta de energia elétrica? É, conta de luz? Todo mês a gente precisa pagar, né? E todo mês a gente se assusta com o valor. Mas sabia que agora você está tendo a oportunidade de economizar na sua conta de luz até 20% todo mês? Exatamente, é o programa Minha Conta Barata que está ajudando você que paga a conta de luz a economizar todo mês. Esse programa é gratuito. Para você se inscrever, basta ligar 0800-591-7299. Liga agora, 0800-591-7299. Se você paga a conta de luz cara, você consegue um desconto sem precisar instalar nada, sem precisar pagar por esse serviço. Gente, a inscrição é gratuita, não perde tempo não. Desconto de até 20% na sua conta de energia elétrica todo mês, hein? Aproveita, ligue 0800-591-7299. Liga agora, 0800-591-7299. Programa Minha Conta Barata. O que é mais rapidez para você? Para o Kivid é poder agendar consultas e exames direto pelo app, sem esperar atendente no telefone ou meses para achar uma vaga. Conheça o Kivid em passaportedesaúde.com.br. Ligue ou mande um zap para 71-3345-8210, 3345-8210 e agilize. Kivid, seu passaporte de saúde. A vida da sua mãe pode mudar completamente com o Bahia da Sorte. Adquira o seu título no link da bio do Instagram, arroba Bahia da Sorte, para concorrer a uma premiação histórica. R$500 mil. É isso mesmo, são R$500 mil só no quarto prêmio. Ainda tem 15 mil do primeiro ao terceiro prêmio e 15 giros da sorte de R$1.000. Tudo isso com dupla chance. Você também pode adquirir em um ponto de revenda pelo site ou aplicativo e ajudar a Pai Brasil. Bahia da Sorte, custa pouco sonhar. Quem você escolhe para cuidar do seu Chevrolet tem que ser alguém que conhece cada milímetro do seu carro e que tem ofertas como essas. Revisão preventiva a partir de 30 mil quilômetros com 20% de desconto em até 4 vezes sem juros. Troca de óleo e filtro para motor 1.0 e 1.4 a partir de 6 de R$29 sem juros. E o melhor, tudo com mão de obra inclusa. Para cuidar do seu Chevrolet, ninguém melhor que a Chevrolet. Desacelere, seu bem maior é a vida. Chevrolet. Oito horas e 23 minutos. Você está ouvindo Balanço Geral. Calil tá aqui falando que fez massas de brigadeiro de ontem pra hoje, que as massas ficaram lindas. Que orgulhou de mim mesmo. E eu falei, claro, sua mão, sua intenção, né? Seu propósito. É tão bonito ver isso. Você. Tem tirado foto, tipo. É, e traga esses brigadeiros pra gente vender todo aqui. Olha, gente, um aviso importante, mandar um abraço aqui pra Prego Borges. Prego, irmão, Deus abençoe. Periperi, Rua dos Coqueiros, Avenida Frânio Peixoto, várias ruas sem água, já há 4 dias. 4 dias já sem água e o povo sofrendo, pedindo aqui um socorro da Embasa para solucionar esse problema. E no Itaigara, um esgoto entupido, o ouvinte quer falar, vamos com ele. Calil e Jéssica, bom dia. Bom aqui dia. É Joselita, moradora aqui do Itaigara, na rua Vanderlei Pinho. Pedi à prefeitura, por gentileza, aqui na altura do número 181, tem uma lagoa do esgoto entupido e está atrapalhando até o trânsito, dando engarrafamento. É Vanderlei Pinho, na altura do número 181, está uma lagoa esses dias todos, que a prefeitura só deixa para limpar na hora que a chuva já chega, né? Então, por gentileza, quando ela tiver um tempinho, venha desentupir aqui o esgoto, porque está dando maior transtorno. E é logo uma transversal. Entendeu? Obrigada, bom dia. Obrigada, meu amor. Obrigada a você pela confiança no nosso trabalho. A gente já vai encaminhar. Na verdade, nossa produção, Maria Isabel, já encaminhou para a Embasa essa sua demanda. E se não resolver, avise para a gente, tá? Que vamos seguir cobrando. Tem um outro áudio aqui do Fernando, nosso ouvinte, lá de Paripe. É Paripe? Deixa eu ver se é isso mesmo. Vamos ouvir comigo. Venha. Bom dia, Jéssica. Bom dia, bancada. Um bom dia também a todos os ouvintes. Jéssica, quem tá falando aqui é Fernando. É, eu queria te pedir encarecidamente você solicitasse aí da Prefeitura de Salvador, que estão pintando, fazendo, abrindo faixa e pintando os quebra-molas ali de Paripe, né? Ali na altura do posto Ipiranga. Só que aqui, ó, pintou, abriu faixas no local mais importante, que era para fazer uma faixa de pedestre em frente à UPA. É, parece que não vai ninguém com a responsabilidade de entender que da frente à UPA necessitava uma faixa e não colocaram a faixa da frente à UPA. Enquanto outros locais colocaram uma faixa atrás da outra. E na UPA, que é o local mais importante, não colocaram. Forte abraço, admirando o seu trabalho. Fernando, obrigada. Um abraço pra você, um abraço pra Dal, que é sua esposa. Então, a faixa de pedestre na frente da UPA de Paripe. Esse aí é o pedido. Deveriam ter aproveitado o serviço de pintura, né? Pra fazer logo essa faixa de pedestre e ajudar os pacientes, os trabalhadores que estão todos os dias. Obrigada, viu, Fernando? Já tá no ar aí a sua demanda. Trânsito ao vivo, Thiago Costa. Bom dia. Sociedade, o trânsito em tempo real. Pois é, tá aqui, bom dia para você, para Calil e também para os nossos ouvintes, uma excelente quinta-feira a todos. Situação complicadíssima em Salvador nesta manhã de quinta. A chuva deixou muitos acúmulos de água pela paralela e em direção ao centro está bem congestionada agora. Tá travada do Trubogi, passando por Mussurunga e já com reflexos em toda a BA-099 chegando lá em Portão. Você que está saindo agora de São Cristóvão para o Miolo Empresarial, melhor seguir pela Dorival Caymmi e fazer trecho de Orla. Por lá também tem um pouquinho de intensidade, mas sem dúvida é menor que na paralela e consegue se aproximar do Miolo Empresarial sem muita dificuldade. A BR-324 em direção à capital baiana também está travada desde Santo Antônio do Rio das Pedras e segue até a Jaqueira do Carneiro. Mas quem está saindo de Simões Filho para o Acesso Norte ou para Iguatemi, nem adianta desviar pelo CIA, isso porque travou por lá também e, como eu disse, a paralela está bem complicada. É seguir pela BR-324 e ter atenção. Seu cão se coça bastante, pode ser alergia. Com Zenrelia é alívio desde o primeiro dia. Peça ao veterinário de sua confiança. Com Zenrelia tudo fica zen. Volto contigo, Esmetá, aqui. Obrigada, viu? Obrigada, Thiago Costa, pelas informações. E a gente vai aqui. Já tem Marcelo Gama no ponto? Daqui a pouco, né? Vamos falando aqui sobre outros assuntos do nosso jornal, que está muito movimentado, graças a Deus. Greve dos professores. Greve dos professores do município de Salvador, considerada ilegal pela justiça. Foi declarada nessa quarta-feira a ilegalidade da greve dos profissionais de educação da rede municipal de Salvador. E com isso, a justiça determinou a imediata suspensão da paralisação e o retorno dos servidores às atividades em até 24 horas. Em caso de descumprimento, vai ser aplicada uma multa diária de R$15 mil ao sindicato. Nessa decisão, o juiz doutor Adriano Augusto Gomes Borges, da Seção Civil de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, ele afirmou que a greve prejudica gravemente crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, especialmente diante do cenário de recomposição de aprendizagem pós-pandemia e interrupção dos serviços como alimentação escolar. Muitas crianças vão para a escola justamente para garantir a alimentação. E não foi apresentado junto à greve um plano de compensação do conteúdo perdido. Isso tudo ficou em aberto, mas a justiça interviu para considerar ilegal esse movimento. Se município, Secretaria de Educação quisesse pronunciar. E também o sindicato, mais uma vez, espaço aberto. Estamos aqui falando da decisão da justiça a respeito dessa decisão sobre a greve dos professores. Eu comentei isso ontem no Cidade Alerta Bahia com meu amigo Adelso Carvalho, 6 da tarde. Hoje, hein? Cidade Alerta Bahia. E eu disse exatamente isso. O que a gente vê, que é isso, Smetak, é histórico, né? O professor ganhar mal. Eu lembro que Varela, nosso Varelão, sentado aqui nessa bancada, ele teve pais professores, e ele dizia muito isso aqui. Ele dizia muito isso aqui. Ó, a gente, desde a época de meus pais, que a gente sabe que professor ganha mal. Agora você vê um cara pega um vídeo, grava um vídeo, vai pra rede social, vira influenciador e daqui a pouco tá com mansão, carro, milionário, custa, milionário, eu não consigo entender. Os verdadeiros influenciadores são os professores. Olha, prepare-se para viver a magia do espetáculo do Internacional Circo Kroner. Um show inesquecível para toda a família, com tecnologia de ponta e conforto do início ao fim. Confira só, espetáculos em diversos horários, pensados para caber na sua rotina. Segunda, quinta e sexta, às 19h30, sábados, às 15h, 17h30 e 20h. Domingos, às 11h, 15h, 17h. Ambiente climatizado com ar-condicionado, para você curtir cada momento com conforto. Banheiros de alto padrão, sempre limpos e bem cuidados, e o espetáculo é de tirar o fôlego, com inovações tecnológicas incríveis, como painel de LED de 9 metros de altura, substituindo a tradicional cortina vermelha e criando um cenário moderno e impactante. Tem mais, cadeiras com lugares marcados, para você escolher o seu assento com tranquilidade, pelo circokroner.com.br e assistir tudo do melhor ângulo. Uma praça de alimentação completa, com várias opções deliciosas e top de autoatendimento para facilitar ainda mais. E claro, estacionamento privativo com toda a segurança e comodidade que você merece. Viva a experiência Kroner na Avenida Paralela. E a gente sai daqui, Smetak, vai para onde? Vamos lá pro Pega Visão. Pega Visão tá no ar. Cadê Lauro de Freitas? O povo quer falar. É com você, Rogério Alves. Bom dia. Pega a Visão. Olá, Smetak, olá, Calil, vozes fortes da Bahia. Bom dia para vocês e para todos que nos acompanham aqui no Pega Visão, o retorno. Estou falando direto do Largo do Caranguejo, na cidade de Lauro de Freitas, onde está acontecendo a manifestação dos professores e professoras aqui do município. É uma assembleia convocada para que esses servidores possam cobrar da Prefeitura de Lauro de Freitas reajuste salarial e outros direitos trabalhistas. Eu volto aqui nessa cidade, Calil e Smetak, para saber se houve avanços. Quando eu estive aqui em Lauro de Freitas, ainda era a gestão da prefeita Moema Gramacho. O povo reclamava de falta de infraestrutura, que inclusive a cidade era conhecida nacionalmente como Buraco de Freitas. Queremos saber se houve avanços nesse quesito de infraestrutura. O povo falou que estava faltando atendimento médico e também dignidade no que diz respeito à valorização dos servidores. Nas primeiras horas da manhã, a chuva estava caindo muito forte aqui. As pessoas estavam se molhando, porque o ponto de ônibus coberto ainda não foi instalado. Eu quero saber, prefeita Débora Regis, porque esse ponto de ônibus aqui no Largo do Caranguejo ainda não foi instalado. Daquela vez eu te ouvi aqui, abri o microfone da Rádio Sociedade. E por isso que eu quero outra vez falar contigo. Dessa vez agora, não como a Débora Regis, vereadora, mas como a Debia, prefeita de Lauro de Freitas. E para fazer justamente essa pergunta que o povo está apresentando aqui no Pega Visão. Desde já eu quero te dizer, você pode acionar aí a nossa TV Sociedade, pode nos acompanhar e também mandar a sua denúncia através do nosso número 3486-3223. Eu estou aqui com essa servidora, qual é o seu nome? Meu nome é Marta, eu sou professora da rede e sou dirigente sindical do Sindicato das Prof. E como é que está a situação dos servidores da educação? Como eu falo aqui? Bem precária. E eu gostaria de dizer, porque quem nos ouve acha que professor, que a luta, a gente é acusado de ser mercenário, de lutar só por salário. Na verdade, não é isso. A nossa luta principal é pelo direito à educação, o que está sendo precarizado aqui no município de Lauro de Freitas. A gente organiza um calendário escolar no ano anterior, tudo organizado para esse ano, e o ano letivo começou atrasado, dificultando cumprir esses 200 dias letivos. E assim a precarização das escolas, sem condições de trabalho. Inclusive, as aulas começaram atrasadas, crianças PCDs ficaram em casa por não ter contratado cuidadores. crianças pequenas de creche ficaram em casa, as mães sem poder trabalhar porque não tinha, as creches estavam fechadas. Mas por que as escolas ainda estão sem cuidadores? Porque não foram contratados. A prefeitura deu alguma resposta, alguma justificativa? Na verdade, não tem diálogo. A gente está aberto para o diálogo e eles nunca conversam com a gente. A gente, desde o início do ano, fazendo reivindicações, fazendo manifestações, e até agora não fomos ouvidos. A gente deixa aqui o microfone aberto para que a prefeita Débora Regis ou a secretária de Educação, Tânia Andrade, possam falar sobre essa questão. Deixa eu falar com essa senhora aqui, John, porque aqui o programa é para vocês mesmo. Ela está aqui ansiosa, querendo falar, e aqui o microfone está aberto. Qual o seu nome? Meu nome se chama Maggie de Jesus Fraga. Gostaria de perguntar assim, a dona Débora Regis, né? Cadê o meu emprego de ser gari de varrer rua? Ainda não tive o momento assim popular, né? É. Cara, ela me... Mas alguém te prometeu algum emprego? Ela me prometeu sim, porque eu fiz a campanha dela. Você está desempregada há quanto tempo? Eu nunca trabalhei, mas só que ela me prometeu. Seria seu primeiro emprego? É. Aproveita aqui a audiência da Rádio Sociedade. Estamos na TV Sociedade. Faça esse apelo para a prefeita Débora Regis. Débora Regis, cadê meu emprego, mulher? Pelo amor de Deus. É de varrer rua que você me prometeu, mulher. Meu CPF é Meigue de Jesus Fraga. Calil, Smetak, voltaremos aqui a falar sobre educação. Os professores estão aqui reunidos em assembleia para falar sobre essas questões, sobretudo o reajuste salarial e também o pagamento do piso, que vocês ainda não conquistaram esses direitos. Não, nós tivemos uma surpresa que o Executivo Municipal publicou um decreto atualizando o piso apenas dos servidores temporários de R$ 4.867,00. Mas não abriu mesa de negociação para negociar com os demais servidores, efetivos, funcionários de escolas, para dar o reajuste e atualizar o piso dos demais. Então, ainda está na ilegalidade a prefeita Débora Regis, e ela precisa abrir rapidamente a mesa de negociação, porque já passou da data base. Ou ela abre a mesa de negociação, ou sinaliza, ou nos próximos dias a educação vai decretar também greve em Lauro de Freitas, fazendo coro já com a greve de Salvador. Em todo o país, o piso já está valendo, muitos municípios já atualizaram o piso, o governo do estado já atualizou o piso salarial nacional, retroativo a 1º de janeiro, mas aqui ainda não há nenhuma sinalização pela prefeita Débora Regis de mesa de negociação para pagar o piso na carreira dos servidores públicos. Estamos falando aqui com o Valdir, que é presidente do sindicato da categoria. A secretária de Educação, Tânia Andrade, Tamires Andrade, já teve alguma mesa de negociação com vocês? Não, ainda não. Nós até já orientamos que eles começassem a mesa de negociação pela pauta pedagógica, até chegar à financeira. Mas ainda não, mesmo assim orientando, para distensionar a Assembleia e não ter qualquer movimento paredista, o município mesmo assim não seguiu a orientação do sindicato. Então, a nosso ver, é possível que nos próximos dias a gente entre em uma greve, defrague greve, porque não é justo passar a data base da categoria, que é 1º de abril, o piso é 1º de janeiro, a nossa data base é 1º de abril e até agora já estamos hoje em 8 de maio e não há nenhuma sinalização de mesa de negociação. Obrigado, Valdir. Tinha um servidor aqui, ele aqui, o Márcio, estava falando nesse momento da Assembleia e citou o nome de alguns vereadores. Como é que está sendo a atuação do Legislativo aqui na cidade? Os professores contam com o apoio do Legislativo? A gente precisa ser muito claro nisso aí. Nós só temos contado com a ajuda da vereadora Luciana e do vereador Adriano. São os dois únicos vereadores que estão prestando apoio aos servidores do município de Lauro de Freitas. Você vai falar conosco daqui a pouquinho sobre essa situação, porque vamos ao intervalo e voltamos já. Se aí no seu bairro, na sua cidade, há algum caso que você gostaria de mostrar, entre em contato comigo agora. 3486-3223. Esse é o retorno do Pega Visão, com muita infraestrutura, nova roupagem, mas com a coragem de sempre. Pegue a visão! Prefeita Débora Regis. Pega a visão. Eu volto já. Respeite a educação. Pega a visão. Fica sério também lá. Oito horas e 40 minutos. Balanço Geral. Volta já. Jornada Esportiva Sociedade é emoção. Te contei não, tá na sociedade, mano. Passando aqui para convidar a todos a acompanhar Brasileirão. E Bahia e Vitória voltam a jogar a competição depois da Sul-Americana e Libertadores. Neste sábado, a partir das 5:30 PM, tem Vitória e Vasco no Pagadão. Eu estarei ao lado de Marcelo Góes, Caio Leone, Brenner Menezes e Juan Souza. E na sequência, tem Flamengo e Bahia com Fabrício Cunha, Manuel Messias, Cássio Cardoso. Lembrem-se, Vitória e Vasco, sábado 10 de maio, a partir das 5:30 PM, e depois Flamengo e Bahia em jornada dupla, no AM 740, no FM 102,5, no aplicativo Sociedade Play e no canal oficial no YouTube. Oferecimento Loja Online Pitu. Acesse loja.pitu.com.br e peça a sua resenha. Papo Previdenciário. Olá, amigos, tudo bem? A questão de hoje é do ouvinte Miro, do bairro Alto da Terezinha. Doutor Ed, o INSS fez pente fino e cancelou meu LOAS. O que faço agora? Veja só, o INSS tem intensificado os pentes finos dos LOAS nos últimos meses. Lembre que para você ter direito a esse benefício, você precisa ser idoso ou uma pessoa com deficiência cuja renda seja baixa. Além disso, você precisa estar com o CAD único em dia. Então, se todos esses requisitos continuam presentes na sua vida, você vai ter direito a restabelecer esse benefício. E por que o INSS faz isso? O INSS faz isso porque é muito comum que algumas pessoas recebendo esse benefício arranjem um emprego ou saiam do critério de baixa renda porque trabalharam como autônomo, abram microempreendedores individuais. O importante é que você entenda que para manter esse benefício, você tem que manter os requisitos que deram direito à sua concessão, que é ser uma pessoa idosa acima dos 65 anos ou ser uma pessoa com deficiência e, além disso, ser uma pessoa de baixa renda. Lembrando que o CAD único imprescindível tem que estar em dia. Acabamos de ouvir o professor e advogado Ed Parrish. Ele é mestre em Direito Público e sócio do Parrish Zenandro Advogados, um escritório especializado em causas contra o INSS e Previdência para Servidores Públicos. Eu sou o Rogério Alves e este foi o Papo Previdenciário. Um grande abraço e até a próxima. Papo Previdenciário. Sintomas de visão nebulosa, visão dupla, dificuldade para ler ou sensibilidade à luz, você pode estar desenvolvendo catarata. Participe do mutirão da Alclin Hospital de Olhos e faça sua avaliação de catarata pelo SUS, marcando sua cirurgia de imediato. Os documentos necessários são RG original, CPF, cartão do SUS. Estamos atendendo no Largo da Lapinha, na Liberdade. As marcações podem ser pelo telefone 71-3877-7888 ou pelo WhatsApp 71-2107-7888. Diretor técnico, Dr. Roberto da Silva Muniz, CRM 9169. Horas e 44 minutos. Você está ouvindo Balanço Geral. De volta aqui com o nosso Balanço Geral, trânsito ao vivo, Thiago Costa, por onde você anda? Sociedade, o trânsito em tempo real. Pois vai estar aqui. Agora eu estou de olho na movimentação da Cidade Baixa, isso porque o Largo da Calçada também tem acúmulo de água, o que reflete na Jequitaia e também na Via Expressa, que estão travadas. O motorista que está saindo da Luiz Eduardo Magalhães e tem como destino a Feira de São Joaquim vai chegar com mais facilidade seguindo pela San Martín. Tem um pouquinho de intensidade, mas agora esse é o seu melhor caminho. O tráfego ficou mais carregado agora pela Vasco da Gama em direção centro. Quem está saindo do Rio Vermelho para o Vale do Canela chega com facilidade seguindo pela Garibaldi. No Total Atacado você encontra tudo, adega, padaria, hortifruti e muito mais. No Precinho, em Lauro, no Parque Shopping ou na Vila Laura, o melhor atacado da Bahia. Volto contigo, Smetak. Obrigada, viu, Thiago Costa. Vamos com o nosso Pega a Visão. Rogério Alves está chamando a gente de volta. Oi, Rogério. O povo quer falar, Rogério. Pega a visão. Smetak, eu volto a falar direto do Largo do Caranguejo, onde os servidores da educação fazem uma assembleia reivindicando direitos trabalhistas. Eu volto a falar com o Márcio, que faz parte dessa categoria, e você estava falando sobre o apoio do Legislativo, Márcio. Exatamente, a gente destaca a atuação da vereadora Luciana Tavares e do vereador Adriano Almeida, que tem dado desde o início dessa nossa luta, que começou em janeiro, todo o apoio à categoria dos trabalhadores da educação e também a todos os servidores públicos. Mas quantos vereadores tem aqui em Lauro de Freitas? São 21 vereadores, a maioria calado, tentando negociar cargos na prefeitura com a prefeita Débora Regis, e por isso não tem coragem de fazer um dedinho de crítica sequer aos absurdos que essa gestão já tem promovido em Lauro de Freitas. Só a título de exemplo, a prefeitura focou em trocar as lâmpadas dos postes da cidade, sabendo que o período chuvoso estava chegando, e não adotou as medidas preventivas para que a população sofresse menos com as fortes chuvas que estavam previstas para vir. Então, a cidade está aí tomada pela chuva, tomada por alagamentos, por enchente, e a prefeita foi passar o feriadão, foi curtir o feriadão, que é direito dela, só voltou ontem, enquanto a população estava aqui sofrendo com o... Mas era feriado aqui em Lauro de Freitas? Foi decretado ponto facultativo na quinta-feira, na sexta-feira, e emendou com feriado, ficou um feriadão. A prefeita foi viajar, foi passear, não voltou, só voltou ontem porque as redes sociais da cidade começaram a cobrar. Ela mora aqui em Lauro de Freitas? Dizem que ela mora, dizem também que ela tem uma casa que mora em Salvador, né? É uma dúvida que paira na cidade, a real residência da prefeita. Em relação à questão do Legislativo, qual o seu nome, amiga? É Chayana. Você havia falado aqui o nome de um parlamentar, o que foi que aconteceu? Sim, tem um parlamentar aqui no município de Lauro de Freitas que antes de ontem lançou áudios nos grupos da cidade, chamando, xingando a categoria de professoras, dizendo que a maioria de nós somos maconheiras, vagabundas, meu Deus, sem noção e burras. Nós queremos pedir pro presidente da Câmara tomar alguma atitude em relação a isso, abrir um inquérito aí sobre, para avaliar a ética desse profissional. Quem é esse parlamentar? O nome dele é Gabriel Bandarra Tenóbio. Ele não atacou apenas os professores, ele também atacou ontem os salva-vidas quando estiveram lá reivindicando seus direitos. Foi autoritário, foi abusivo, e a gente quer que essa cidade mostra, os vereadores dessa cidade mostra que ele não é o dono daqui e que ele não pode ofender as pessoas, não pode injuriar, não pode caluniar. Ele nos trata com desrespeito e ele deveria dar um exemplo, porque ele é presidente da comissão da Câmara. Que responsabilidade da Câmara botar um sujeito como esse como presidente? A senhora tem como enviar para a gente, para a nossa produção, esses áudios? Tem, o áudio está na página da internet, @lauroemancipada, mas eu também posso enviar esse áudio, porque é um crime gravíssimo. Eu quero aqui deixar também registrado que vamos entrar em contato com o vereador Gabriel Bandarra, o Tenóbio, porque essa acusação é muito grave. A servidora está acusando o senhor, vereador Tenóbio, de decoro parlamentar e de ofensas. e a gente precisa te ouvir. Eu quero ouvir a sua versão, porque o Pega Visão não tem lado, o Pega Visão não tem partido, muito menos político de estimação. Se nós temos um lado, é o lado da verdade. A gente ouve a denúncia, vai ao local, investiga o caso para expor a verdade. Por isso que o tempo todo estamos aqui dizendo: prefeita Débora Regis, nós queremos te ouvir. Eu te ouvi quando a senhora era vereadora, nesse mesmo local, nesse mesmo largo. Eu quero ouvir agora a vereadora, ou melhor, a atual prefeita de Lauro de Freitas, Débora Regis, porque essas acusações são gravíssimas. Eu vou investigar esse caso. Qual o seu nome? Tem mais. Chayana Busson. Sou servidora aqui, professora. Tem mais. Esse é o mesmo vereador que tem a sua esposa na Folha como secretário e o seu pai. Então ele pratica explicitamente nepotismo. Apesar dele negar, se o crime como esse não é nepotismo, então se chama o quê? Esposismo, né? Porque a esposa dele recebe 18 mil da prefeitura municipal. Ele se diz o paladino da moral, mas pratica explicitamente nepotismo na prefeitura municipal, com o aval e a chancela da prefeita. Chayane, é possível provar isso? Também é outra denúncia grave: nepotismo na prefeitura de Lauro de Freitas. A senhora tem como provar isso? É grave. Temos sim, temos o nome da esposa dele como secretária no Diário Oficial, contratada pela prefeitura, e do pai dele também, que foi um dos golpistas que foram para Brasília acabar com a democracia, mas não conseguiram. Eu recebi aqui a informação da nossa produção, John. O vereador Tenóbio entrou em contato com a nossa produção, foi isso, John? Sim, consegui entrar em contato com o vereador Tenóbio, só que ele me informou agora que está em reunião e não conseguirá vir até o nosso local. Mas vai atender a nossa equipe? Vai atender a nossa equipe, vai tentar falar conosco e vai falar com você, Rogério. E em relação à prefeitura, já mandou alguma mensagem, já conseguiu contato? Também entrei em contato com a prefeitura e a prefeitura disse que está disposta a falar contigo. Ela te chamou e disponibilizou para ir ao encontro dela na prefeitura. Então, pessoal, acabamos de receber essa informação. A prefeitura de Lauro de Freitas vai me atender. Eu quero levar essa situação, porque é para isso que serve o Pega Visão. O Pega Visão é para dar voz e vez a todos os baianos. A gente está aqui, prefeita, justamente para isso. A gente quer dialogar. Nós somos os mediadores do diálogo. Estão aqui o povo, a população, os servidores, e vamos agora ouvir a senhora. Eu vou ao seu encontro, porque nós não temos bandeira política, nós não temos lado. O nosso lado, aliás, é a verdade. Daqui a pouco estarei indo aí no seu gabinete, na sede da prefeitura em Lauro de Freitas. Se aí na sua cidade, no seu bairro, há algum caso que você gostaria de mostrar, entre em contato comigo agora. Esse é o nosso canal de denúncia, 3486-3223. Prefeita Débora Regis, Pega Visão, e até daqui a pouco, porque eu estou indo aí ao seu encontro. Pega a Visão. Eu recebi informação aqui, ainda falando de Lauro de Freitas, que temos 40 famílias desalojadas lá em função da chuva. A água veio, alagou tudo e o povo de Lauro de Freitas está sofrendo demais. Espaço para a prefeitura se pronunciar, para as secretarias competentes se pronunciarem. Esse aí é o nosso Pega a Visão. Ouvindo a população, manda seu WhatsApp, diz o que está acontecendo, que a nossa produção está pronta aqui para receber a sua mensagem. Combinado é isso, Calil? Combinadíssimo. Então, eu mais cedo falei, né? Se você tem algum problema na sua cidade, esse é o espaço que a Rádio Sociedade criou, Pega a Visão, para você botar a boca no trombone, para você reclamar, para você falar. O papel do Pega Visão é fazer um jornalismo imparcial, independente, de colocar a população para falar e irmos em busca da solução, ou seja, ouvir o outro lado, perguntar para o gestor da cidade as demandas da população, quando e como serão resolvidas. Porque é esse o papel do Pega Visão. Nós não estamos aqui para avacalhar a gestão de ninguém, de criticar a gestão de ninguém. O que nós queremos é que a sociedade, que a população, independente de cor de bandeira, porque nós não temos bandeira política, nós temos aqui a verdade e a gente vai em busca da verdade. A gente não está aqui para amaciar político nenhum. Com certeza não. Estamos aqui pela verdade, pelo povo. Pontos de alagamentos, você que está aí na rua, Avenida Vasco da Gama, Sete Portas, Federação, a cidade de Salvador debaixo d'água, viu? Vai mandando aí os registros pra gente, os vídeos, as fotos do seu caminho pro trabalho, porque a gente tá nessa cobertura da chuva também. Pessoal, uma máfia. Você viu essa notícia, Cali? Uma máfia que foi descoberta vendendo atestados médicos a partir de R$30. Ainda anunciava assim nos grupos. O queridinho voltou, como se fosse uma oferta de um produto que estivesse numa gôndola. Queridinho, é? O atestado tem o nome de queridinho. O queridinho voltou. Atestado on. Um dia, R$30. Dois dias, R$50. Você quer folgar 3 dias? R$65. 4 dias? R$80. 5 dias a 14 dias? R$100. O povo pagando pra faltar trabalho. E aí, esse anúncio começou a circular, o pessoal começou a comprar. Mas crime não se estabelece em nossa terra porque a polícia investiga. E aí, descobriram que esses atestados emitidos em nome da prefeitura, usando o nome da prefeitura de Salvador, eles estavam sendo usados de forma fraudulenta. Teve até um professor que ficou 5 dias afastado do trabalho porque recebeu um diagnóstico de dengue, brincando com doença, né? Brincando de mentir. E ele nem passou pelo posto de saúde. Não tinha nenhum registro de entrada dele. Ele pagou R$100, foi folgar, foi viajar, foi fazer lá o que ele quis, descansar. Agora não é melhor conversar com o patrão? Meu patrão, olhe, eu tô precisando ir lá no interior pra resolver um negócio familiar. Me libere aí. Meu patrão, eu tô aqui com a estafa. Tá difícil. Me libere aqui que lá na frente eu compenso. Não, vai pela mentira, vai pela sujeira. Se passando por doente. Aí às depois vezes... fica na rua se escondendo. A gente faz ao vivo às vezes aí na praia. O povo fica cobrindo o rosto. Por quê? Por que, ninguém pode saber que tá na praia? Que tá na rodoviária? Às vezes a desonestidade, ela está ali, ó, entranhada em certas pessoas, que ele leva isso pro trabalho, que ele leva isso pra vida pessoal, que ele ensina. Deixa eu te contar um negócio aqui rapidinho. Ontem à tarde eu tava trabalhando na televisão, né? E aí, como eu tenho acesso a algumas redes sociais, me chamou a atenção um comentário que foi feito numa rede, onde o cara estava contando o que o pai tinha feito aqui em Salvador, pai taxista, contando como se fosse o maior troféu, um orgulho para ele, dizendo assim: meu pai hoje pegou um turista carioca e o turista carioca pediu para ele ir no melhor shopping da cidade, que ele não conhecia Salvador. Ele disse que rodou a cidade, o centro da cidade todo, fez várias voltas na cidade e levou ele num shopping aqui no centro de Salvador. E a corrida deu R$100. Você viu o vídeo do turista? E o cara simplesmente colocou isso como se fosse uma coisa honesta, gente. Isso é vagabundagem. Isso é desonestidade. Esse mesmo taxista é que depois vai cobrar honestidade dos outros. Exatamente. É que vai cobrar honestidade dos políticos. É que vai cobrar dos políticos que façam a coisa certa, que fica indignado com o rombo do INSS. Mas é ladrão! Você que fez isso, taxista, tomara que você esteja me ouvindo. Você é ladrão! Você roubou! Foi desonesto. Simplesmente isso. Por quê? É só porque ele é um carioca? E o que é que tem em ser carioca? Qual é o problema? Sabe? Isso é um absurdo, gente. E o que eu vejo, aí eu fui olhar os comentários. Muita gente: ah, é carioca? Tá tudo certo. Parabéns pra ele. Desonesto, ladrão, vagabundo que fez isso, gente. Então depois não me vem aqui dizer que o país é um absurdo, não sei o quê. E o filho achando legal também o que o pai tinha feito. O exemplo contou que com o maior pai tá orgulho, dando. Gente. O exemplo que o pai tá dando. Ah, pelo amor de Deus, gente. E voltando ao assunto do atestado, você que tem seu comércio, quando algum funcionário apresentar um atestado, ligue pra UPA, peça informação. Olha, meu funcionário apresentou um atestado, teve entrada aí do paciente tal no hospital X, na, até de clínica particular tem atestado também, viu, Calil? Você liga, não custa. Cheque essa informação, porque é uma justa causa que você manda esse funcionário partir e você está completamente protegido pela lei, porque ele não vai ter como comprovar que foi verdade a presença dele daquela unidade, dentro daquela unidade de saúde. Muito feio, um crime bárbaro que foi desvendado pela polícia e agora essa quadrilha vai para trás das grades com certeza. Bora ali? 9 horas. Balanço Geral, volta já! Bate bola! De segunda a sexta, às 19h, o debate esportivo mais polêmico no rádio entra em campo. Aqui a bola rola e as discussões fervem a cada lance, com as análises mais afiadas e os comentários mais polêmicos. O assunto? A dupla Bavi, o futebol nacional e internacional, os bastidores dos jogos, entrevistas e, claro, sua participação com aquela resenha que faz do programa um verdadeiro clássico de futebol. Bate bola, onde a rivalidade encontra espaço para o debate. Oferecimento Loja Online Pitu. Acesse loja.pitu.com.br e peça a sua resenha. É com a força da nossa gente e a força do nosso trabalho que Simões Filho está se transformando. Já ganhamos mais educação com as novas unidades de ensino inauguradas e muito mais infraestrutura com as obras de macrodrenagem em toda a cidade. 100 dias mostrando a força do trabalho. E isso é só o começo. Juntos, vamos trazer um novo ciclo de desenvolvimento para o nosso município. Prefeitura de Simões Filho, uma aliança pela nossa gente. O que é mais qualidade para você? Para o Kivid é ter uma rede credenciada de referência com mais de 40 especialidades e 4 mil exames, com profissionais de saúde altamente preparados. Conheça o Kivid em passaportedesaúde.com.br. Ligue ou mande um zap para 71-3345-8210, 3345-8210 e faça parte. Kivid, seu passaporte de saúde. Neste mês, saia de Honda, saia realizado. A sua nova companheira de estrada está esperando você na Ares Motos. Bro 160 CBS, por apenas R$23.990. E para quem quer ainda mais potência, Tornado 300, por só R$32.990, viu? É hora de você fazer acontecer. Recebemos sua seminova como entrada. Vem pra Ares Motos e saia acelerando a sua Honda nova. Ares Motos, essa é a Honda. ZYC 357 FM 102,5 MHz. ZYH 446 AM 740 kHz. Rádio Sociedade da Bahia, a primeira da Bahia, no coração do baiano. Sociedade, Salvador, Bahia. 9 horas e 2 minutos. Você está ouvindo Balanço Geral. É, nosso Balanço Geral de volta aqui, 9 horas e 2 minutos. E tem uma informação complementando a do atestado, né, que a gente falou agora há pouco, de uma gestante que foi demitida por justa causa e apresentou 6 atestados falsos. 6 atestados falsos. E o Tribunal Regional do Trabalho reconheceu essa demissão e negou pedidos da ex-funcionária das verbas rescisórias, horas extras, vale-transporte, indenização pela estabilidade gestacional. E você vê a importância de se denunciar essas práticas que são criminosas, sim. Perceberam que o nome do médico estava escrito errado no atestado. Às vezes o CID, ele indica uma doença que não é digna de afastamento. Por exemplo, seborreia. Eu já tive uma empresa familiar há muitos anos. Eu tinha 18 anos e organizava os documentos de todos os funcionários. E um dia um funcionário apresentou um atestado. E eu fui lá no CID. O que é esse CID? Seborreia. Seborreia incapacita alguém de trabalhar? Coceira na cabeça, né? Descamação e tudo mais. Enfim, você que é empresário, comerciante, investigue. Se você perceber qualquer prática, qualquer suspeita, denuncie a polícia para que a investigação corra. Veja com CRM, com TRT, para a gente desmascarar quem tem más intenções, Cabo. Ó, eu tô com a notícia aqui da Marinha do Brasil, aliás, uma informação da Marinha do Brasil por meio da Capitania dos Portos, informando que foi autorizada hoje, atenção, a retomada da navegação da travessia entre os terminais Náutico de Salvador, do Comércio, e Mar Grande, na ilha de Itaparica. É, no entanto, permanece interrompida a navegação entre Salvador e Morro de São Paulo, em virtude das condições observadas, as condições meteorológicas. O serviço foi interrompido na sexta-feira passada, dia 2, para garantir a segurança da navegação. A Capitania dos Portos informa ainda que vigora hoje, na Baía de Todos os Santos, a bandeira de navegação verde, ou seja, quando não há restrições para a navegação. Aliás, falando dessa bandeira verde, foi uma dica que meu colega Felipe Azevedo, né, o nosso colega lá na TV. Adoro o Felipe, inteligentíssimo. Me mostrou, ele trouxe a imagem, ele captou a imagem das câmeras de rua que a Record faz aqui e trouxe a imagem das bandeiras que ficam ali na Capitania dos Portos, sim, né, que são três bandeiras que ficam ali, a bandeira vermelha, a bandeira verde e a bandeira amarela. A bandeira verde é quando o mar está liberado para você utilizar e a bandeira vermelha é quando não há condição de navegação. E a gente sempre fica atento àquela bandeira ali, muito legal. E principalmente os pescadores e quem vive do mar. Vamos chamar o Marcelo Gama? Vamos. Alô, Marcelo Gama. Hora e vez do Vita Vigor 3.0, queridinho dos casais, como diz Adelson Carvalho. Você que está com a vida cansada, você teve uma amiga minha que disse que o namorado já não está. O namorado, hein? Já namorado, já não tá com aquela mesma pegada de 5, 6 anos atrás, né? Por quê? Cansado, o estresse, o dia a dia. Lembrando que o Vida Vigor não é somente para a vida sexual, não, é para o dia a dia. Para você que anda cansado no trabalho, para você que não tem uma atividade física e quando vai começar a atividade física se sente cansado, o Vida Vigor pode auxiliar nisso tudo, não é, Marcelo Gama? Bom dia. Bom dia, grande Calil, Smetak, amigos ouvintes do Balanço Geral. Com certeza, não pode, como vai auxiliar, né, Calil? Ele é muito usado, aliás, muitos homens ligam aqui atrás do Vita Vigor para resolver essa questão da intimidade, né, Calil? E depois mandam depoimentos ou então escrevem mensagens no WhatsApp dizendo que o retorno é além do esperado, também ajuda no dia a dia, na atividade profissional, na academia. E, Calil, hoje nós estamos com uma oferta muito legal, porque ontem eu recebi muitos pedidos e muitas mulheres reclamando: ah, a promoção é só para os homens, eu quero também o meu estimulante sexual. Então hoje, além do Vita Vigor, esse produto que nem dispensa comentários, né, amigos ouvintes, a partir do exato momento que você absorve as cápsulas, eu sempre digo, porque eu não só divulgo como uso também, né, gente, a partir do momento que você absorve as cápsulas, você sente uma, como é que eu posso dizer, uma energia boa, diferente, sabe? Isso é o corpo produzindo, recebendo as doses de testosterona. Então não é só para a questão sexual, não, a questão física também. Eu acordo às 4 da manhã, gente, para divulgar o Vita Vigor em todo o Brasil e tô sempre ligado, porque o Vita Vigor me ajuda. Você vai perceber que a energia vem. Mas, Calil, muita gente, muitas mulheres reclamaram: ah, eu quero um produto para mim também. Então hoje nós estamos adicionando no kit do Vita Vigor o estimulante sexual Eros Gold de mulher. Ele inclusive vem com uma embalagem, um lacinho rosa. Ele melhora não só a questão da libido feminino, como também é bom para casos de TPM, menopausa. Então, a partir de agora, 9:08, 50 ligações no 0800-016-1111, 0800-016-1111. Hoje, Calil, 70% de desconto, o valor fica muito bom, não há necessidade de pagamento à vista, a gente pode parcelar, a entrega é gratuita em toda a Bahia, e eu vou mandar junto com o Vita Vigor, aí é brinde, o spray e mais o Eros Gold de mulher para o casal ficar aí ligado. 0800-016-1111, 0800-016-1111, Calil. Valeu, 0800-016-1111, promoção imperdível. Tem a sacolinha do Tony, né, Marcelo? Hoje vai o Eros Gold, ontem foi a sacolinha do Tony, hoje vai a sacola da companheira, o Eros Gold de, opa, presente, Calil. É, campanha da promoção pro Dia das Mães, hein, irmão? Exatamente, valeu. Exatamente. 0800-016-1111 é o Vita Vigor. Com Eros Gold hoje, Betac. Valeu, Calil. Vamos seguindo aqui. Eu me bati hoje mais cedo com a estatística bem, bem alta a respeito de acidentes em Salvador e no estado da Bahia. Um aumento de 73% nas internações por acidentes de trânsito. E a maioria dessas vítimas, motociclistas. E a gente vê, né, Salvador evoluindo nesse aspecto, criando a motofaixa para justamente criar aquele corredor para que os motociclistas possam passar, os motoentregadores, para que eles não se arrisquem de um lado para o outro entre os carros, mas ainda assim, esses acidentes geram despesas altíssimas para o SUS. Isso mobiliza, muitas vezes, até afastamentos, indenizações por afastamento e tudo mais. É bem complicada. 73% aumento na última década nos acidentes de trânsito. 1,8 milhões de internações hospitalares na rede pública do país por causa de sinistros com trânsitos, e mais de 60% das vítimas estavam em motos. É um número aí pra gente refletir, você que tá no trânsito, a maioria dos nossos ouvintes tá justamente, né, no carro, enfim, ouvindo o nosso Balanço Geral, nosso jornal, e vamos na cautela. E temos o mês de maio amarelo, que destaca justamente o impacto desses sinistros evitáveis, muitos deles evitáveis, que são causados por uso de celular, excesso de velocidade, imprudências em geral. Vamos refletir sobre isso e fazer um trânsito seguro, ainda mais em dia de chuva, que a visibilidade fica baixa, pista molhada, tem gente que abusa da velocidade, e aí o resultado a gente sabe qual é. Primeira audiência do caso da Viz Fiuza acontece hoje, 10 anos depois desse menino entrar numa mala de uma viatura e desaparecer. E o corpo não foi encontrado. Até hoje. Nada, zero. Ele estaria com 26 anos de idade. Tudo aconteceu quando ele tinha 16. Hoje Davi estaria com 26, prestes a completar 27. Seria já um homem, né, feito, trabalhando, quem sabe até constituindo família. E a mãe de Davi não pôde ver nada disso, porque durante uma abordagem ele foi colocado numa viatura e nunca mais foi localizado. Acontece hoje a primeira audiência do júri. Outras três audiências, ou quatro, se não me falha a memória, foram na vara de auditoria militar, e os policiais eram julgados pelos próprios pares, só que agora é júri mesmo popular, e serão julgados por morte de Davi, não por desaparecimento, Calil. Ou seja, derruba por terra aquela máxima, né, de que a gente ouvia muito, né, antigamente: se não há corpo, não há crime, né? Exatamente. E lembra exatamente também o caso Ferro Velho? Da modelo, que o goleiro Samúdio. Elisa Samúdio, que também não teve corpo. Não teve corpo. E o caso agora? Teve crime e teve condenação. Do Ferro Velho. O caso do Ferro Velho, eu ainda acho um caso muito emblemático por conta, primeiro, da polícia não conseguir localizar o Marcelo, que é o principal suspeito do crime, e que diz que iria apresentar as provas de que era inocente, que até hoje a gente não consegue encontrar esse cara. É um caso emblemático porque, em um determinado momento, a justiça o colocou como foragido, porque emitiu o mandado de prisão e ele foragido. Depois voltou atrás. Ele deixou de ser foragido e voltou a ser investigado e voltou atrás novamente, sabe? Essas decisões da nossa justiça, e agora ele é novamente foragido. Mas o principal é que é o que não acontece, a localização dele, a prisão dele. Outro caso também, a participação de supostos policiais, o tal de Maguila. Cadê Maguila? Que na minha opinião, desse humilde radialista aqui, é uma peça-chave para a elucidação desse crime, porque